Kiel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. 18 horas e 4 minutos. Bem-vindos ao Flashback. Pela saída que tem da vadiagem, alguém chamou-lhe Zé Passarinho. Fala em verso e as mulheres, ao fim de duas colheres, levas no bico para o ninho. Sabe os fados do Alfredo, rima que até mete medo, nesta função é doutor. Tem os tiques de fadista, mão no bolso, lenço e risca, baixem a luz, por favor. De noite ao frio, cantava-se ao desafio para aquecer as paixões. Quando um estranho se levanta para mostrar como se canta, faz-se a rosa dos limões. Ai, um povo ficou sentido como aquele destruído a desmorrer engasgado. Palavra puxa palavra, desata tudo à estalada, com o posto ali ao lado. Nem foi preciso a carrinha, tudo na sua perninha, numa linda procissão. Das perguntas com carinho, ficou preso o passarinho, só para a investigação. Ai, nasce o dia atrás da Sé, e ninguém arreda pé, nem por dó nem por esmola. O povo ficou sentado para ouvir cantar o fado, passarinho na gaiola. Cantar o fado, passarinho na gaiola. O povo ficou sentado para ouvir cantar o fado, passarinho na gaiola. O povo ficou sentado para ouvir cantar o fado, passarinho na gaiola. A boca linda. Fim do weekend. Arc-en-ciel, bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Flashback, até às 8 da noite. E a primeira foi mesmo para nunca nos esquecermos quem somos, de onde vimos e sobretudo para onde vamos. Portugueses, sim senhor, com muito orgulho. Estas são as ondas da Rádio Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM. Alanis Miles, Alana Miles. Always wanting more, eating and longing for. Black Velvet com Alana Miles. 18 horas e 12 minutos aqui na nossa rádio preferida, a rádio de todos nós, a rádio de todos os portugueses, Arlene. Sabe tão bem estar de volta depois de uma semana exaustiva, vocês nem têm ideia. É bom demais estar aqui assim lado a lado consigo. Meu nome é Carla Gamboa e eu prometo fazer-lhe companhia até às 8 da noite. Para já, Aerosmith, Crazy. 96.2. La FM en couleur. Nós por aqui sim vamos continuando com as boas músicas, as coisas que nós vamos gostando de ouvir e de recordar, sobretudo. Muita, muita recordação para ouvir e para gostar. Sempre gostar muito. Mesmo que convém, ou você acha que não. Se quiser participar, não se esqueça que o nosso número de telefone está sempre à inteira disposição de todo o nosso auditório. 02-38-43-4800. Primeiro foi Suzy, quando eu tinha lambreta. E hoje vamos dar duas de seguida com o Roberto Carlos. Começamos com esta, o Calhambeque. Até porque não seria flashback se não houvesse Roberto Carlos no meio da história. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bibi? Quero consertar meu Cadillac, bibi. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava, eu usava o Calhambeque, bibi. Quero buzinar o Calhambeque, bibi, bibi. Saí da oficina um pouquinho desolado, confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeque, bibi. Buzinei assim o Calhambeque, bibi, bibi, bibi. E logo uma garota fez sinal para eu parar, e no meu Calhambeque fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o Calhambeque, bibi. O broto quis andar no Calhambeque, bibi, bibi, bibi, bibi. E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho falavam que estouro, que beleza de carrinho. E fui me acostumando e do carango fui gostando do Calhambeque, bibi. Quero conservar o Calhambeque, bibi, bibi, bibi, bibi. Mas o Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado um canto. Mas o meu coração na hora exata de trocar. O Calhambeque, bibi, meu coração ficou com o Calhambeque. Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou me embora. Existem mil garotas querendo passear comigo, mas é por causa desse Calhambeque, sabe? Bye! É. Bye! Bye! Aham! Da solidão. até você voltar, meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. Flashback. Viajando ao passado. Agora, agora. Flashback. Flashback. As canções que marcaram época. Flashback na sua rádio. Até às 20h. Mais uma que sabe muito bem ouvir. Wish you close your eyes. No, I've been thinking about you. While my mistress, she calls me to stand in her spotlight again. Tonight, I won't be alone. To know that don't mean I'm not lonely. I got me. Este é mais do que inesquecível. Carrie, lembra-se? Recorda-se ou não? Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Fico muito bem. Can't you see it in my eyes? 18h40, quase uma hora que já se passou e eu sinto-me tão bem aqui assim, lado a lado consigo. Mais uma grande recordação, um grande flashback. Guns N' Roses, versão ao vivo, que está lindíssima. November Rain. Fique por aí. Gosto da sua companhia. Espero que você também goste da minha. L'arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Yeah. sucesso! Juntinhos lado a lado até às 20 horas com muita música no coração. Yeah. 19 horas. Agora, agora. Flashback. Flashback. As canções que marcaram época. Flashback na sua rádio. Flashback. Uma viagem no passado. Canções, emoções e saudades. Momentos eternos. Momentos eternos. Coração não esquece. Até às 20 horas, o meu nome é Carla Gamboa e eu vou estar por aqui lado a lado consigo, porque é bom demais estarmos juntos nas ondas da melhor rádio do mundo, a nossa rádio, sem dúvida nenhuma, Arc-en-Ciel, Orléans 96.2. Lute com determinação, abraça a vida com paixão. Tudo bem? Ça vous dit, on sort tous ensemble pour une soirée? Eh oui, Radio Arc-en-Ciel organise le 11 février 2023 un bal, le bal de la Saint-Valentin. Une soirée d'exception avec des artistes fabuleux. Carmo Leal canta tributo a Linda de Souza, un hommage à la grande Linda de Souza. Toca e dança, o duo musical da música ligeira portuguesa no top número 1. Un duo musical de la musique populaire portuguesa. O grupo 25 de abril para animar o baile. O grupo 25 de abril nos fará dançar jusqu'au petit matin. Vous attend tous et nombreux pour cette soirée féerique. Le samedi 11 février à la salle de Montesson à Saint-Jean-le-Blanc. Buvette et restauration rapide sur place. Venez nombreux, contamos contigo. Une organisation à Radio Arc-en-Ciel. Et para contactar-se, para reservar as mesas para este baile do dia 11 de fevereiro na sala de Montesson à Saint-Jean-le-Blanc, c'est Monsieur Manu au 06 51 65 22 21. Je le redis, la personne à contacter pour la réservation des tables du bal du 11 février à la salle de Montesson à Saint-Jean-le-Blanc, c'est Monsieur Manu au 06 51 65 22 21. That's me in the corner. situaciones, los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Oh, yeah. Ya te sé. There's just human contradictions. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions. Die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Corazones flechados, pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Oh, yeah. Estoy pensando en mí. Horas e 16 minutos e esta por aqui sim mantém-se a melhor música do momento para sempre. É o flashback dos anos 70, 80, 90 e 2000. Aquelas músicas que nos deixaram perdidos a ouvi-las durante horas e horas e horas de seguida. E esta também pertence a essa mesma compilação. Esta é tipo... Nem há palavras de tão lindo que isto é. Whitesnake. E você conhece de certeza absoluta. Is This Love? Is Lute com determinação, abraça a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito, muito para ser insignificante. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. c'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Flashback, até às 8 da noite. Ainda 35 minutos para estarmos juntos lado a lado com o melhor da música. Para ouvir e gostar. Gostar muito, muito. Esta é em português. Uma excelente recordação. Da recordação, eu até me engajo. É emoção, certamente. Brincando com fogo, Rita Guerra e Beto. Mas no fim da noite, sem avisar, dança no silêncio do teu olhar, a chamar por mim, a chamar por mim. Chega com a brisa que vem do mar, bem no meu corpo a desinquietar, como um marroquim, como um marroquim. Chega quando quer e não quer saber, nem de uma tristeza o que vai fazer, é um tanto faz, quer ou não crer. Chega assim, cavaleiro andante, louco e triunfante, como um salteador, para no fim nos deixar contas com as palavras tontas que dissemos por amor. Georgia, headed for the Frisco Bay. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Se fosse um dia, o respirar e tu fumar. Se eu fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também. Se eu fosse um dia o respirar e tu perfume de ninguém. Se eu fosse um dia Faça o que for necessário para ser feliz, mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perder a sua simplicidade, porque eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. Por aqui continuamos em português, como convém. E como está frio lá fora, com os aplausos da música ao vivo, Jardins Proibidos, Paulo Gonzo. Quando amanheces, logo no ar, se agita a luz sem crer, e mesmo o dia vem devagar para te ver. Desarrendido é te cegar e sou tu mundo só teu. Onde eu queria entrar um dia pra me perder.

sempre saputo che un giorno ti avrei conosciuto. Amore era destino. Ho lottato enormemente perché questo succedesse. Non posso perderti. No, taci. So quello che stai pensando. Non parlo la tua stessa lingua. Sono di un paese lontano. Mi chiedi di rimanere ed io non posso farlo. Ti devo lasciare. Un giorno forse ritornerò, non so. Ma ti penserò sempre, sempre. Assim que se vão passando os fins de semana na Rádio Arc-en-Ciel. O meu nome é Carla Gamboa e eu estou por aqui todos os sábados entre as 18 e as 20 horas para lhe fazer a melhor das companhias. C'est le weekend sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme. Mais uma para ouvir e recordar. Esta eu adoro. Sou fanzoca. Adelaide Ferreira, claro, não poderia deixar de faltar. Dava tudo. E esta é a versão original. 1989. Procurar a paixão. Ah, quero ser mais. Espero que tenham gostado deste flashback do dia 4 de fevereiro do ano da graça de 2023. Ainda tanto ficou por ouvir e para falar. Eu quero um dia poder dizer às pessoas que nada foi em vão, que o amor existe, que vale a pena se doar às amizades e às pessoas, que a vida é bela, sim, e que eu sempre dei o melhor de mim e que sempre, sempre flashback. Valeu a pena. Viajando ao passado. Uma viagem até a um passado, por vezes até algo recente. Mas esta não, esta também é antiga, podem crer. E eu ouvia isto, bem, inúmeras vezes, sem parar. Você roubou a minha vida, a alma inteira. Você não sabe como é a minha dor, mas eu não quero a sua pena. Você não sabe o tanto que eu perdi. Não liga se meu mundo quebrar e cair em um abismo de desilusão. Você já me roubou a vida e eu me sinto como uma pedra onde o mar derrama onda e acostumada nada sente. Você não sabe o importante que foi, que sua ausência nunca vai chegar ao fim, que eu te dei um pedaço de mim. Você não sabe o que é o amor, que o medo invade qualquer solidão. Você não sabe que dano causou, que fez em pedaços meu pobre coração, que batia quando via o som vazio em sua voz, o som macio em sua voz. Da minha parte por hoje é tudo, eu estou de volta sábado que vem. Às 18 horas, até lá. Você roubou a minha vida. Me deixou somente o frio da sensação de já não ter mais esperança. Você não imagina o quanto eu perdi. Não sabe que será impossível esquecer e que a saudade só pensa em você. Você não sabe é o amor, que o medo invade qualquer solidão. Você não sabe que dano causou, que fez em pedaços meu pobre coração, que batia quando via o som vazio em sua voz, sou macio em sua voz. Você não sabe a verdade de quem ama. Você não sabe como foi que me deixou. Você foi fria e congelou. Weekend sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Hola, ça va bien? T'as tout bien? Ça vous dit, on sort tous ensemble pour une soirée? Eh oui, Radio Arc-en-Ciel organise le 11 février 2023 un bal, le bal de la Saint-Valentin. Une soirée d'exception avec des artistes fabuleux. Carmo Liao canta tributo a Linda de Souza, un hommage à la grande Linda de Souza. Toca e dança, o duo musical da música ligeira portuguesa no top número 1. Un duo musical de la musique populaire portugaise. O grupo 25 de abril para animar o baile. Le groupe 25 avril nous fera danser jusqu'au petit matin. On vous attend tous et nombreux pour cette soirée féerique. Le samedi 11 février à la salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Buvette et restauration rapide sur place. Venez nombreux, contamos contigo. Une organisation à Radio Arc-en-Ciel. Rafael Martins. Exatamente, exato. Confirma-se. E, portanto, entradas do Cuny, é isso? Do Cuny e também... Do Soma. Soma e Clayton. Soma. O Soma e Clayton. Certo, Luís, queres falar rapidamente então desta da chegada ao jogo do... aí a troca direta do Clayton para o Rafael Martins, jogador que veio emprestado, do Vila Nova. Tem 4 golos também em 19 jogos desta temporada ao serviço do Casa Pia e o Soma. Sim, tem sido habitual esta entrada de Clayton, com Rafael Martins a ser titular e Clayton a vir do banco. É um jogador mais possante e com o Casa Pia com dificuldades para jogar em velocidade, vai procurar ter a Clayton como farol lá na frente a receber bola e a tentar segurar um pouco. Depois Romário Baró recua para o meio campo, onde faz agora a companhia a Afonso Taira, e Yuki Soma, o tal internacional japonês que chegou neste mercado, uma grande contratação para o futebol português e para este Casa Pia, já chegou a marcar na jornada anterior, fixa-se agora como o extremo direito dos Gansos. Obrigado, Luís Cristóvão. Luís Cristóvão a analisar este Benfica 2, Casa Pia 0. Jornada 19 do Campeonato Nacional. Lá vem a equipa do Casa Pia jogando por intermédio de Godwin. Olha o Godwin olhar para o Rafael Martins. Aliás, a olhar agora para o Clayton Silva. Rafael já foi embora. Era então o outro brasileiro, Clayton Silva, que estava à espera da bola. Insiste o Casa Pia. O lance a ser delineado a partir do número 27, Afonso Teira. Ele foi à linha final, o Afonso Teira. Depois não conseguiu meter a bola na área. Zolotete, a lá para trás. Olha o Fernando Varela. O Cavardiano tentava meter na direção de Romário Baró. Já teve um primeiro outro interessante. A bola sobe no Chiquinho. Esconde a bola ao Chiquinho. A empregar lá para Hausnes. Chiquinho, a fazer Deus e Fernandes. Mais uma vez, já tinha estado bem a Roca. E hoje, como é que tem estado o Chiquinho, Luís? É, Chiquinho tem estado bem. A equipa do Benfica coletivamente vai substituindo Enzo Fernandes, vai compensando essa ausência do argentino. É um esforço coletivo. Chiquinhos bem na sua posição.